Léo Rios, o homem sem coração. A nossa cama ainda está do mesmo jeito, os nossos lençóis, tudo tão perfeito. Não mexi em nada. Ainda sinto o cheiro de sua pele e do seu perfume. As lembranças me perseguem e me consomem. Será que tem outra saída? Por que você não olha pra nós dois e pro nosso amor? A nossa vida agora se despedaçou. De termos sido complicados, ou talvez estou pagando os meus pecados. Será que fui alguém ruim em outras vidas? Ou será que a culpa foi sua? Porque ficou tão diferente, se parecia estar tudo feliz entre a gente, mas era fantasia. Agora se despedaçou. Será que a culpa foi minha? De termos sido complicados, ou talvez estou pagando os meus pecados? Será que fui alguém ruim em outras vidas? Ou será que a culpa foi sua? Porque ficou tão diferente, se parecia estar tudo feliz entre a gente, mas era fantasia.